O dia 24 de março na história. 1905. Faleceu aos 77 anos Júlio Verne, autor de A Volta ao Mundo em 80 dias. 1953. Jânio Quadros foi eleito prefeito de São Paulo. 1984. O Banco do Brasil inaugurou, em Pequim, seu primeiro escritório na China. 1989. O petroleiro Exxon Valdez sofreu um acidente e derramou 11 milhões de galões de petróleo na costa do Alasca. 1993. O sociólogo Betinho lançou a campanha da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, também chamada de Campanha contra a Fome. Esses são os fatos que fizeram o dia 24 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.